conectando 95,3 FM para toda São Carlos e região. E em www.radio.fiscar.br para todo mundo. Começa agora a incrível edição de número 126 do programa Independência ou Marte, programa que tem missão aí de contemplar a diversidade da cena musical brasileira, fazendo um mosaico aí a partir das nossas vivências. E hoje essa edição tá mais do que especial. Nas próximas duas horas vamos costurar mais uma experiência aqui, quebrando as fronteiras geográficas. Eu, jovem Palerosa, estou em Cuiabá ainda, de onde estou fazendo a locução e a edição desse programa. Mas Felipe Silva mandou material lá de Recife, né, Pernambuco, onde participou da Feira Música Brasil. A gente ainda tem hoje o Compacto Rec com Linha Dura, que é o novo lançamento aí dessa ferramenta de integração do Circuito Fora do Eixo, né? Um lançamento integrado por todos os coletivos do país. O disco fica disponível para baixar. O lançamento da vez é o disco Chapecruz do Linha Dura. Vou aproveitar aqui que estou em Cuiabá, justamente na sede, na casa da rapaziada, e vamos transmitir ao ar aí uma entrevista muito legal gravada com o Paulo Linha Dura. Vai falar sobre o CD, sobre a atuação política dele e muitas outras coisas interessantíssimas. E ainda teremos a participação do Alisson Tio, nosso novo parceiro, colaborador, integrante de equipe aí, que fez uma seleção com alguns sons de São Paulo que ele tinha na mão ali, mais rock and roll. Fez entrevista também muito legal com o pessoal do Projeto Paeiro. Isso vai ao ar no final do programa. Lembrando que são duas horas de programação aí, então preparem-se que muita coisa boa vem pela frente. Você pode criticar, sugerir no independenciomate@gmail.com, né? Se tiver banda, dá pra mandar material também pra gente. A gente sempre tá escutando e selecionando pra rolar aqui no programa. Estamos também no Orkut, MySpace, Twitter, YouTube. Procura a gente aí, que estamos em vários espaços virtuais. E tem o independenciomate.blogspot.com, que é o nosso portal que a gente atualiza toda semana com o programa, né? Com essa edição. Coloca a tracklist, explica um pouco sobre a realização do programa, coloca hiperlinks, fotos, várias coisas interessantes. Não deixe de acessar independenciomarte.blogspot.com e o MySpace também, myspace.com/IndieOurMars, que a gente sempre vai atualizando com as datas da discotecagem radiofônica. Bom, já comecei a falar das vivências de hoje, vamos falar então do BG que tá rolando no fundo aí, som que eu coloquei de caminha musical aí para as nossas falas. É o novo disco da banda The Playboys, lá de Recife. O disco chama Chega de Niilismo. Aí depois de mais de 10 anos pedindo mesada, né, como eles mesmos brincam, com muito punk rock, esse disco, além de misturar punk rock, garagem, tem até funk e muita bossa nova, na verdade, uma grande ironia. A gente já rolou alguns sons no programa e hoje vai ser o PG, The Playboys, Chega de Niilismo. Bom, mas vamos começar o programa, né, nesse cabeçalho hoje fazer um pouco mais curto, que tem muita coisa pra rolar. E, na verdade, vocês já vão ouvir muita a minha voz nesse começo de programa, porque eu vou falar sobre a oficina de produção radiofônica que eu desenvolvi aqui na semana passada, no Pontão Ação Cultural. Foi a segunda vez, né, que fui convidado para ministrar essas oficinas aqui nesse ponto de cultura. E a oficina teve um foco de trabalhar, né, a realização e, na verdade, vários conceitos, né, de rádio através de software livre. E também, né, com a experiência que a gente tem aqui com Independência ou Marte, né, com toda essa vivência e as criações de formato que a gente vai tendo, a gente vai passando para frente isso no máximo do espírito colaborativo, cultura livre, copyleft total, né. Bom, então a oficina foi realizada aqui, teve bastante participantes, foi bem interessante. E depois dos dias mais teóricos e explicativos, né, sobre técnicas e tal, no último dia a gente faz uma gravação mesmo, né, dos programas propostos. E o programa proposto dessa vez, além dos roteiros que o pessoal desenvolveu, foi um programa coletivo que para falar sobre a oficina, sobre os conteúdos da oficina. E então foi bem interessante, o pessoal deu o nome de Oficina Popular. A gente gravou a vinheta, gravou um monte de conteúdo e vamos transmitir então o comecinho do programa aqui com algumas músicas também e mais o bate-papo para sentir as vozes da rapaziada aqui, Chapecruz, galera aqui de Cuiabá, pé rachado. E já volto então no próximo bloco com o Compacto Rec do Linha Dura. Então boa viagem ao mundo das oficinas de produção radiofônica. Tendência, inovação, debate, novas mídias. Informação. Oficina Popular. Olá, ouvintes da Rádio Web Cuiabá. Vamos agora apresentar a Oficina Popular. Com vocês, Maíra. Olá, ouvintes. Essa é a Oficina Popular número 1, de único número. É o único programa nosso. Bem, nós vamos debater sobre assuntos que têm a ver com comunicação, com mídias alternativas. Essa oficina teve duração de 3 dias de dezembro, aqui no Museu de Artes Sacras. É, com vocês, Hamilton, que nós vamos passar aqui para o colega Joilson. Muito prazer estar com vocês aqui na Oficina Popular. Realmente é muito gostoso estar com gente nova, gente bonita, gente descontraída e assim. E a gente quer falar sobre a nova tendência do mercado da comunicação hoje no Brasil e, sem dúvida, essa independência de trazer um novo jeito de se comunicar e de se falar com a nossa população de uma certa forma através do web, rádio, web, TV, enfim. Vamos lá então. Hoje a gente vai aprender, vai discutir, vai falar, vai rever os conceitos novos, tendência de comunicar. Bom, eu sou Igor, aluno de comunicação social. Estamos aqui para somar, aprender bastante aqui na oficina. Meu nome é Alex Fernando Canavarro, sou fonoaudiólogo de formação acadêmica e estou aqui para somar junto com essa turma maravilhosa, com a participação do nosso querido professor Rodrigo, o jovem, né, lá da Rádio UFSCar, dando essa oficina e nosso grande conhecimento aqui para a gente, colaborando com a nossa nova forma de comunicação e mostrando um pouco do cenário independente que ocorre lá em São Carlos. E aí, galera, eu sou a Stephanie, estou aqui no programa número 1 da Oficina Popular com nosso amigo Rodrigo lá de São Carlos, que veio aqui para nos dar a oficina de web e rádio. Agora vamos passar para o Ted dar um oi. E aí, galera, um salve para os corintianos que estão aí na galera. Um abraço para todo mundo. Tenha uma boa web e rádio para todo mundo. Bom, tem gente que não quer falar, que vai trabalhar mais no processo de edição. Para mim é uma imensa satisfação, eu sou o Rodrigo, jovem Palerose aqui, que estou ministrando a oficina. Prazer ter alunos tão dedicados, eficientes, e amorosos, carinhosos como vocês. E vamos ver no que dá, na verdade o programa foi proposto pelos próprios alunos, né, como uma maneira de sintetizar o aprendizado que foi realizado nos primeiros dias da oficina. O primeiro dia que foi mais teórico aí, sobre os meios de comunicação, tal. O segundo dia foi mais técnico, daí hoje a gente vai misturar isso daí, colocando, gravando, editando, finalizando e fazendo upload na internet aí do nosso podcast, desse primeiro programa Oficina Popular. É uma imensa satisfação, um salve a todos os ouvintes. Vamos escutar um som, né? A gente combinou de rolar um som. Todos os sons hoje são baseados até no tema também da discussão. Todos os sons estão em copyleft aí na internet, né? Que é um novo modelo de legalização dos sons, de disponibilização dos sons. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, no debate, mas um de som, daqui a pouquinho a gente volta aqui no programa, trocando bastante ideia. Fiquem sintonizados aí, Oficina Popular. Oficina Popular. pra se propagar. Isso aí, galera, estamos de volta com a Oficina Popular aqui mais uma vez, com gente bonita e, sem dúvida, simpática. Vamos lá, então, realmente a Oficina Popular trouxe pra gente um pouco de alegria, um pouco de, realmente, de aprendizados com meu amigo jovem lá de São Carlos. Mas o que a gente, na verdade, quer saber? Como é que é essa tendência nova agora, que realmente está chegando aqui em Cuiabá, e a gente quer saber como que a gente pode desenvolver isso e quais os benefícios que a sociedade possa ter, e sem dúvidas os meios de comunicação, não é isso, Hamilton? É isso aí, moçada. Você que está nos ouvindo vai ter a oportunidade agora de ouvir diretamente do grande conhecedor sobre a nova tendência da web rádio nesse novo modelo de comunicação social e na socialização da informação e da comunicação no país, em Mato Grosso em especial. Bom, falar grande conhecedor, acho que está enchendo um pouco a bola, assim. Obrigado aí pelo toque e tal. Mas, na verdade, sou, o que dá para falar, é um investigador, mais do que um conhecedor, né? E na verdade essa oficina ajuda ainda mais, né, nessa troca de conhecimento. Eu gosto de deixar bem claro que não é uma coisa unilateral, né, assim, de cima para baixo, não é uma aula, assim, né, uma oficina para se trocar mesmo. E na verdade eu vim aqui para falar sobre o web rádio a partir do prisma que eu conheço, que com um programa educativo, né, que começa como um programa numa rádio educativa, né, que é o Independência ou Marte, mas ele tem todo aí um caráter de experimentação e invenção que é relacionado com o contexto da nova música brasileira. E a gente começou a nossa experiência a partir disso, e depois de então a gente começou a entender melhor sobre o web rádio, sobre as novas maneiras de se comunicar, e principalmente tendo como atividade transmissões ao vivo, por exemplo, né, em web rádio e tal. E eu acho que é uma coisa muito importante, né, a partir do momento que você está fazendo, é importante você pesquisar, ter outros conhecimentos para saber como é feito. E a gente está num novo momento mesmo dos meios de comunicação, que eu acho que a gente vai falar ao longo desse programa todo aqui. Mas, jovem, realmente isso veio para ficar? Realmente? Será que isso, essa nova tendência veio para ficar? Acho que veio para ficar pelos próximos tempos, né? É difícil falar ficar até quando, assim, né? É igual quando o rádio começou, quando a televisão começou, quando a internet chegou, a gente fala assim, até quando, para onde vai isso? Ninguém sabe exatamente, né? Então, cabe a nós mesmos buscar construir isso, né? A web rádio, com certeza, é um veículo de comunicação extremamente inovador, que ela incorpora elementos que já existiam, né, da rádio, do modelo tradicional de rádio, mas ela amplia isso a enésima potência a partir do momento que está na internet e que pode se comunicar não só com outros pontos sintonizados no dial, né, nas frequências médias, ou nas ondas médias, sei lá, na FM, AM, OM, mas ela pode se comunicar com qualquer um que está sintonizado nessa grande rede que é a internet. E a partir disso tem todo um novo surgimento de uma nova linguagem, de uns novos, uma nova maneira de se produzir mesmo, com as tecnologias muito mais acessíveis, né? Tanto as tecnologias de produção, de pós-produção, as tecnologias de distribuição, tudo está muito mais acessível nos dias de hoje. A tendência é que se torne mais acessível e que cada vez mais gente tenha contato com isso e produza isso, né? E como você vê, ô jovem, essa questão da música mesmo independente, né, com essa nova versão de comunicação, de mídia, para ser mais preciso, um quesito tanto para informação como para divulgação do seu material? Conta um pouco dessa experiência lá que vocês têm. A internet surge num momento, né, a popularização um pouco maior da internet surge num momento que os velhos modelos de comunicação, né, rádio e TV, eles estavam muito defasados do que estava acontecendo de mais interessante mesmo na produção artística. Então a gente tem grandes gravadoras e grandes canais de televisão e rádio reproduzindo o que já tinha sido feito há muito tempo atrás e muita coisa acontecendo, na verdade, né, muita inovação, muita invenção acontecendo em vários cantos do país e vários cantos do mundo, só que isso não estava sendo reproduzido nesses meios de comunicação. Então, quando a internet surge, ela já tem uma forma de canalizar isso tudo, né? Que os próprios artistas podem criar sua homepage, criar seu canal de comunicação, sua forma de chegar no público, né? E tem alguns casos que são extremamente que teve um sucesso muito grande, né, nessa distribuição virtual. E alguns canais como MySpace, como algumas web rádios também e outros canais de comunicação na internet, que tem um resultado muito forte, né, nessa relação entre o artista e o público. E começou a desconstruir muito forte, né, o que era o papel das grandes gravadoras antigamente. Então, cada vez mais a gente começa a falar no mercado médio, né, numa horizontalidade um pouco maior, né, desses artistas e dessa produção musical. E cada vez mais a tendência é quebrar, né, com os velhos modelos de empresariais aí das gravadoras e tal. É isso aí, que maravilha, jovem realmente falando pra gente como é que é ser e ter realmente hoje a comunicação ao nosso lado, né? Então vamos fazer o seguinte, então, vamos mandar uma música então, certo? Tem algum esclarecimento ainda, jovem, que a gente poderia estar fazendo? Não, acho que não, acho que talvez até amarre legal, né, porque essas músicas, como a gente já disse no começo do programa, também são tiradas, né, da internet a partir dessas novas maneiras de se compartilhar arquivo, dessa nova maneira de distribuir. E eu acho que é isso, né, os artistas que vão seguir na sequência aí, todos disponibilizam a sua música nessa nova maneira. Assim. Já que você tocou a questão do artista, a gente vai tocar a música daqui um instante. Por exemplo, assim, será que os artistas não vão sair perdendo com essa nova tendência aí para os seus direitos autorais e tal? Você acredita que isso possa estar perdendo? Enfim. Não, eu não acredito que eles estão perdendo, porque eles já estavam perdendo antes, entendeu? Então é como se você saísse do zero para... Não tinha como ir mais atrás do que isso. Eles já não tinha espaço, entendeu? Então o que foi criado espaço. Tem muitos artistas que levantam a bandeira dessa disponibilização do material justamente para chegar em mais gente, entendeu? E o artista nunca sobreviveu à base da venda dos CDs dele, porque as gravadoras sempre que pegavam a maior parte, a menor porcentagem que ficava com os artistas mesmo. Então com essa distribuição livre do material, além de tá imbuído de novas ideias, de novos conceitos, inclusive políticos e tal, tem toda uma tática também de divulgação, né, de publicidade até desse material, porque é mais acessível a qualquer um que quiser ouvir, baixar o material, começa a se identificar mais com esse produto, né, com esse artista também, e daí tem mais vontade de ir no show, né, de ir consumir outros materiais tal do artista, que é o que realmente é a fonte de sobrevivência, né? A fonte de lucro deles. E aí, Rodrigo, qual você acha o perfil das pessoas que usam novas mídias? E o que leva as pessoas a fazerem isso? Eu acho que o perfil das pessoas que levam novas mídias é difícil de falar claramente, assim, é de tantos a tantos anos, de tal a tal lugar. Eu acho que a galerinha mais ativa a gente pode dizer que são os adolescentes, assim, né? Sim, porque já nasceram com a ferramenta na mão, entendeu? Ainda acaba tendo um certo abismo para quem não tinha a ferramenta e começa a a começar a utilizar mesmo, assim. Os adolescentes, o pessoal que, da geração dos anos 90, por exemplo, eles já nascem, já crescem com a internet como uma coisa natural na vida deles. Criancinha já tem MSN. Então, assim, pra... Claro que é um perfil, mas eu acho que é mais fácil falar que o perfil, na verdade, é das pessoas instigadas, assim, principalmente na questão da web rádio, desses novos meios, dessas novas utilizações, são pessoas instigadas em quebrar antigos modelos, assim, né? E que têm a vontade de se comunicar, na verdade, né? São comunicadores natos, assim, não comunicadores no sentido de que usa um veículo de comunicação, que tem uma tradição em algum veículo de comunicação, mas que tem vontade de se expressar, de se manifestar, e através de softwares ou através de alguns sites, de alguns portais na internet, conseguem achar esses mecanismos para estar colocando a sua ideia, para estar mostrando para outras pessoas, né? Você comentou agora há pouco que as pessoas que nascem na década de 90, elas são obrigadas... Praticamente já nascem nessa nova mídia. E no caso, as pessoas que nasceram na década de 60, 70, 80, na verdade, elas têm que se adequar a essas novas mídias para conseguir trabalho, para se comunicarem. Seria isso? Depende muito do perfil das pessoas, né? Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que essa vontade de transformação, essa vontade de estar acompanhando o que acontece nas tecnologias, faz elas estarem sempre à frente, né? Aquele tipo de pessoa que está interessada, que pesquisa, que vai atrás mesmo do que deseja e tal. Então ela sempre vai estar atualizada. Por exemplo, o Fórum de Cultura Digital hoje no país é formado por pessoas de diversos perfis, desde pessoas mais novas, assim, que acabou que final dos anos 80, começo dos anos 90, até pessoas que já têm uma tradição muito grande nessa história da comunicação no país e tal. Então não é fácil falar é esse perfil ou é aquele perfil. E eu acho que nada é obrigatório, na verdade, né? Eu acho que a gente também não pode ser inocente se achar que todo mundo tem internet e que tudo está fácil na mão de todo mundo. Ainda existe um grande abismo social no país e a internet não é tão popularizada quanto deveria ser, na verdade, né? Eu acho que é um trabalho sempre de democratizar o acesso à cultura digital, né? Uma questão interessante, jovem, que foi levantada pelo Joilson, a questão dos artistas. Mas nós temos que ver um outro lado desta situação, que os governos, tanto federal, municipal e estadual, têm investido muito na produção dessas novas mídias, dos CDs, etc, etc. Então, quer dizer, isso não está fazendo com que eles percam, mas sim um ganho maior, tanto para o artista quanto para a sociedade, que vai socializar esta produção. O que você vê nessa linha? Se diz na mistura entre as diferentes vertentes? Não só a questão das misturas, mas a questão, por exemplo, eu vou produzir um CD. Eu vou, capto dinheiro público para produzir um CD e tem que dar uma contrapartida social. Esta socialização através da internet, das músicas, pode ser essa contrapartida do artista, porque ele já produziu com dinheiro da sociedade. Uhum. É aquilo que a gente estava falando, né? O artista raramente sobrevive com o dinheiro da venda de CDs, né? Então, a realização do CD, apesar de ter democratizado e ter ficado muito mais acessível, ainda tem um gasto grande. Quando rolam editais ou programas de incentivo à realização de música, assim, muitos desses editais têm como contrapartida já essa disponibilização gratuita para... Porque é uma diretriz nacional, né, do governo tá buscando democratizar, né, o acesso à internet, o acesso aos bens culturais. E eu acho que o software livre, na verdade, também dialoga muito com esse lado, assim. É uma política de governo que ainda está caminhando, mas que a tendência é construir coisas interessantes aí num futuro próximo. E como foi dito anteriormente, pegando o gancho na fala do jovem, a questão da produção dessas mídias alternativas, ela barateou muito a produção de informação e de até mesmo de você buscar se comunicar com não só com a sua região, mas com o mundo de forma muito mais barata e mais rápida, praticamente em tempo real. Concordo com você, Alex. Então vamos de música, então? Oficina Popular. Música. Esse é o Independência Omarte de volta aqui, aproveitando a passagem pro Cuiabá, né, estadia, vários dias em Cuiabá. Motivo que me trouxe aqui, jovem, que me trouxe jovem aqui, foi o Consciência Hip Hop, estendi, né, ficando um pouco mais aqui pra semana do audiovisual. E aproveitando agora, na verdade, para fazer o quadro sobre o Compacto Rec. Tô aqui direto do estúdio Nova Guarda, que bairro do Alvorada, na sede da CUFA. O Compacto Rec, lançamento integrado do Circuito Fora do Eixo desse mês. Meu compadre aqui, Paulo Linhadura. Beleza? Bem-vindo aí. Beleza, é nóis. É um prazer estar te recebendo aqui no nosso estúdio, na nossa comunidade. E, pô, a gente que sempre se conectou via internet e tal, sempre, né, falando do projeto de vocês e a gente, acompanhando o nosso. E agora eu tô tendo a oportunidade de conhecer mais ainda quem tá por detrás do Independência, o Marte, e tá sendo muito legal essa troca. Animal, animal. Mas agora é hora de falar sobre o seu trampo mesmo. Na verdade, a gente já vem rolando o seu som desde lá atrás, na época, na parceria com o Taba, tudo. E agora, na verdade, é um momento bem importante, porque é um lançamento integrado, né? Por todo o Circuito Fora do Eixo, o Compacto Rec, que está disponível para baixar lá no... Tem um banner lá no foradoeixo.org.br, mas tem o compactorec.wordpress.com, é só entrar e baixar, gratuito, né? Disponibilizado o disco. Mas acho que é legal, assim... em paralelo que as pessoas devem estar correndo para baixar o disco lá na internet agora, falar mesmo sobre contextualizar mesmo o seu trampo, né? Você tá nativa desde 96 aí, na militância do movimento hip hop e depois, na verdade, de outras militâncias junto, né? Tudo agregando, tudo num contexto de produção artística, política, conjunto aí. Mas acho que é legal resgatar isso mesmo do contexto da produção, da criação mesmo de som sua, assim, do seu trampo mesmo. Então, velho, bom, eu, como você disse aí, tô na correria já há um tempo, né, cara? Tipo, a gente, pô, eu venho de uma história desde, sei lá, meus 11 anos de idade que eu tô no movimento punk, saca? Eu tinha uns hardcore punk e tal. Na época, de lá pra cá, eu fui vendo que a mensagem ela ia chegar de uma maneira mais tranquila e mais fácil por meio do rap, então. E desde 96, assim, que eu comecei a cantar de verdade o rap e ver isso como uma ferramenta de protesto e de manifesto, e foi a partir daí as coisas foram se tornando mais sérias e acabamos acreditando que a gente poderia gravar e fazer com que a música nos colocasse em lugares onde as pessoas iam ter mais acesso ainda. Então, assim, nosso trabalho, além da música, né, a música foi um fio condutor, mas a gente começou a fazer alguns trabalhos sociais e tal, e até que chegou no coletivo CUFA, né? Então, pô, no coletivo CUFA a gente já tava com o disco pronto pra gravar e tal, mas aí, pô, a gente acabou preferindo montar um estúdio para que o estúdio gravasse mais pessoas, mais artistas. Isso foi uma parceria nossa com o Cubo na época, até uns, sei lá, uns 3 anos atrás. E aí agora que a gente conseguiu gravar o disco, já tem, acho que vai para um ano que o disco está gravado, mas a gente não prensou ainda por relaxo mesmo, sabe? Até pensei em nem prensar, só colocar na internet e a galera baixar. Já tem uma galera baixando, assim, o disco está disponível já, acho que já está mais de ano já, mas acho que agora que disponível assim, os caras que querem, a gente vai e libera, tá? Agora que veio o lance do Compacto Rec, junto Fora do Eixo, que tá uma coisa, vamos dizer assim, um pouco mais organizada dentro do próprio Fora do Eixo, assim. E aí, porra, o disco vem todo esse momento, assim, da minha correria no rap, assim, tipo... de uns 5, 6 anos pra cá eu comecei a me ligar mais nessa questão da identidade mesmo da música, né? Daquilo que eu queria passar, porque geralmente, assim, eu costumo dizer que o rap brasileiro é xerox do rap de São Paulo e o rap de São Paulo é xerox do rap dos Estados Unidos. E eu ficava me ligando nisso, tipo, como fazer um trabalho sem copiar os caras de São Paulo e sem copiar os gringos também, né? Ou que se for pra copiar ou criar em cima, que se crie em cima do que os gringos inventaram, né? E eu comecei a buscar elementos, assim, saquei que a onda da diversidade cultural, esse hibridismo, assim, ele cabia no mesmo espaço. Então eu comecei a fazer uma pesquisa do Siriri, Cururu, que é uma coisa nossa aqui, junto com o rap, que é uma cultura já universal, né, mundial, assim. E acabou saindo esse trabalho, assim, o disco veio de uma reciclagem, assim. Então você vê, o disco tem 13 faixas, acho que a metade dela tem bem a origem mesmo do rap como ele é, assim. A outra metade das músicas já tem a mistura do Siriri e tal. Acho que o segundo disco ele vai vir mais a mistura mesmo, e porque aí eu acredito que eu tô contribuindo com a cena musical de verdade e tô lançando um produto diferente, assim, no mundo da música, assim, porque até então a gente vê rap com samba, rap com jazz, rap com bossa nova, rap com um monte de coisa, mas nunca, a gente não viu ainda o rap com Siriri. E também a criação, a produção foi totalmente diferente, porque, assim, antes, eu lembro que eu fui o primeiro cara, assim, Mato Grosso a entrar num estúdio de, vamos dizer assim, 100% rap, assim. O primeiro cara que chegou com a gravina aqui em Cuiabá foi uma produção minha lá no estúdio da SNJ, do WJ da SNJ, que é o DJ lá. E o cara fez essa produção, eu cheguei todo feliz aqui, a galera daqui se amarrou pra caramba e tal. E só que e aí eu vim com isso na mente, né, cara? Tipo, quem entende de rap é os caras que fazem um rap, né? E nesse trabalho eu busquei diferenciar um pouco, porque eu trouxe músicos e produtores que não sacam de rap, eles sacam de música. Então eu imaginei e tá dando certo. Que quando pegava as minhas ideias que eu tenho, a minha forma de criação do rap, com a forma de criação dos músicos, eu acho que a gente ia chegar num denominador muito louco, assim. Primeiro porque os caras sacam muito mais de swing, né? Tipo, por exemplo, o Ebinho Cardoso, que foi o cara que eu convidei pra trabalhar junto comigo essa produção. Porra, a única coisa que eu tinha certeza era que o cara é um puta de um instrumentista, né, cara? Então eu imaginava, pô, vou só criar um loopzinho swingadão foda pra caralho, loopear, entendeu? E vai sair um trampo foda, porque os caras que produzem rap, né, eles já criam umas batidas mais eletrônicas e tal. E a galera já acha massa, então eu imaginei que ia ser um lance bem mais louco mesmo. E foi o que aconteceu, só que no decorrer os caras foram me ensinando outras coisas, né, cara? Porra, vamos sair disso aqui, vamos inventar aqui, a música tem que crescer, ó, a primeira parte vai até determinado lugar, o refrão cresce, depois a música cresce mais um pouco e tal, mais ou menos esses toques que eu fui compreendendo, e saiu uma coisa que não era bem o planejado que eu planejei, mas saiu bem melhor do que aquilo que eu planejei, saca? Então a criação foi meio confusa, os caras também entendendo como era a produção do rap, né? E demorou aí uns 9 meses a gente fazendo a produção, até por causa do diálogo mesmo, eu não sabia passar pros caras o que exatamente eu queria, né, cara? E porque os caras têm uma forma de linguagem, quando a gente chega no estúdio gabarizado do rap mesmo, eu digo, porra, pega um sample assim, que era uma batida mais ou menos assim e tal, e os caras não tinham essas referências, né, que a gente tem. Então foi mais ou menos isso. Eu lembro até que uma discussão que eu tive com o produtor técnico, né, o cara falando, pô, o rap é o soul. Eu falei, que porra de soul, velho? Rap é outra coisa. Aí, tipo assim, nas nossas ignorâncias, né, a gente ria depois, eu pegava, falava quando tava, pô, esses caras não tem nada de rap, mas tá fudido e tal, como que vai ser essa produção? E porra, e depois, essa produção foi o puta da oficina primeiro pra gente mesmo, assim, sacar que o rap é essa mistura, né, cara, de soul, de funk, de jazz. Eu mesmo já tô ouvindo só pra caralho, depois que dessa produção, baixei muito mais disco, assim,

deixa as crianças. Siriri com cururu, é melhor entrar na dança. Jacaré que anda na rua, nada disso seu moço. Instrumento daqui é viola de coxo. Desigualdade foi quilombo do piolho. A rusga, farroupilha de Mato Grosso. Senhor de engenho, mata por terra, mata por tudo. Não tem cachorro, destrói família que deixa em luto. As salgadeiras cê tem que ver, que cenário lindo. Enche de brilho olho do pobre todo domingo. Infelizmente o que era nosso hoje é dos gringos. E o Cuiabá virou Tietê, tá poluído. Pote, tá danado. O Feli de Ucele, tiro pra todo lado, tá errado. Vejo isso por outro lado, se você não sai daqui, outro lugar não te seduz. Nasceu aqui, morreu aqui, é de Tia P. Cruz. Palavras que são ditas, crenças são discutidas. Minhocão, negrinho d'água, vejo tem currupira. E aquele ditado que ainda dizem por aí, com meu cabeça tipo acucho, mano, não sai daqui. Sem esse papo de fazer nós de refém, aqui sobra amor, sentimento que muitos não têm. Sem dinheiro, mas com lealdade. Nossa essência é resistência e honestidade. O coração tá na ponta do bagulho. Superação pros legítimos. Ser Chapa Cruz é maior orgulho. Eu tenho a Chapa, sou daqui de Belo Chapa Cruz. Independência ou Marte! De volta aqui, Independência ou Marte, Compacto Rec, diretamente do Alvorada, aqui trocando ideia com Linha Dura, que é o lançamento da vez, lançamento integrado no compactorec.wordpress.com. É só entrar e baixar lá, sons disponíveis aí, em cultura livre, né? A ideia é de compartilhar mesmo o som, não é só gratuito, mas tem toda uma ideia aí de compartilhamento de arquivo que é bem louco do circuito fora do eixo. Bom, a gente escutou Sol Nasceu, a música que abre, né, o disco, e depois Tia P. Cruz. E antes de rolar os sons, na verdade, mais uma ideia rápida, assim, inclusive sugerido por você, mas que a gente já estava pensando, assim, de falar sobre um sentimento, assim, sobre as músicas, né? Acho que falar sobre cada uma ficaria, a gente ficaria o programa inteiro para falar, com certeza tem muito conteúdo, muita ideia por trás, né? Muito conceito por trás de cada composição, assim. Acho que é legal buscar o que interliga cada canção, cada criação, e aproveitar para colocar um pouco da vivência, assim, né? Que tem muita experiência própria, muita coisa que reflete sobre cotidiano de jovens de regiões periféricas e tal, e muito de parcerias também, né? Muita, dá pra sentir muito das parcerias que rolaram, primeiro com o DJ Taba, hoje em dia com o P Brother e com o DJ Gil, sei lá, tem mais gente envolvida, o Chucas, já citou o Ebinho, tem a rapaziada do Macaco, tem, sei lá, até outros parceiros que não musicais também de certa forma devem influenciar. É isso, puxar um pouco dessa linha criativa, assim, ainda mais. Cara, eu vou tentar, por essa música Só Nasceu, meio que sistematizar um pouco o que a gente pensa. Primeiro, assim, o disco, ele tem todo um contexto político, social e espiritual também, saca? Tipo, você pode ver que a música, o disco já começa com a palavra Jesus, tá ligado? Jesus, salve as pessoas negras, aquela onda toda. Que foi um momento mesmo da vida, na época que eu era evangélico, pá, militava, e porra, comecei a sacar um pouco mais do mundo espiritual mesmo, assim. E aí tem toda mesmo uma ligação, assim, música por música, né, cara? E tem mais lance do momento mesmo, de aquela coisa de você levantar uma nova pessoa, novo paradigma, nova batalha, novo leão a ser vencido, saca? Que é bem o conceito mesmo da periferia, né? Você vencer um dia após o outro, assim. E o disco, ele retrata todos esses elos, assim. Cada frase, cada palavra, assim, que eu fui escrevendo, eu, tipo assim, pra sair uma música eu escrevo 5, tá ligado? E aí eu vou lapidando, porque cada frase tem um argumento, tem uma coisa, assim, que eu penso. Então, é uma mistura de tudo isso, assim, um trabalho muito sincero, assim. Eu já tinha gravado esse disco em 2001, achei uma bosta, tá ligado? Um concurso que eu ganhei lá em Brasília, abriu pro rap, tipo, o primeiro grupo, o grupo mais famoso na época, do Centro-Oeste e tal. Ganhei esse concurso, era gravação de um disco. Gravei em São Paulo, gravei em Brasília, depois com o disco pronto, achei uma bosta, né? Como eu não tinha assinado o contrato, acabei tumultuando a parada e não deixei lançar, entendeu? E aí, agora saiu o disco, um pouco de 97 pra cá, tem música Sentimento Reflexo, O Caminho da Resistência, música desde 97 que tá pronta, só a capa da Gaeta 2001, ela tava pronta já, nunca tinha cantado, então assim, eu vim, coloquei todos esses momentos nesse disco. Eu acho que assim, apesar das batidas, essas coisas, eu achar que ela tá bem atual, assim, eu acho que, mas tem letras assim que já não me representam, não é o que eu escreveria hoje, tá ligado? Só que eu quis colocar porque, porra, um bom tempo cantando, muita gente da quebrada já conhecia. Mas o disco, ele é uma energia mesmo de autoestima, de espiritualidade, de alma, com aquela coisa de vamos orar, mas vamos correr atrás também, porque só orar não adianta, tá ligado? Você tem que pegar na enxada e acordar de manhã e cair pro front, assim. E aí tem essa mistura, cara, essas mensagens e tal, junto com esse pensamento, essa coisa estética mesmo também, de tipo, cara, como é que a gente vai pegar o sentimento do cururueiro, do siriri, jogar aqui, isso aqui, ir pro palco e a galera achar da hora, sabe? Eu acho que a arte, ela é um pouco disso, assim. Não adianta a gente focar só no protesto, aí falando enquanto ferramenta, enquanto música, né? Porque o rap tem muito isso, muito discurso. Só que às vezes o som é ruim, tá ligado? E aí o discurso vai embora, porque ninguém quer ouvir um som ruim, ninguém quer ouvir um trabalho que a música tá fora do tom, ou as paradas, saca, tá desencaixada, assim. Então é foda você fazer um trabalho assim que você consegue ter um equilíbrio. O trampo é mais ou menos isso aí. Firmeza, acho que dá pra dar uma aprofundada só rapidinho, já apresentando os próximos sons que vão rolar. Pensamento Próprio, Direção e o remix que tem no final do disco, no Caminho da Resistência, tá? Cara, Pensamento Próprio, eu acho que é a composição mais atual que eu acho, assim, saca? Tipo, porque ela expressa bem uma parada assim que... um pensamento crítico mesmo, assim. Eu tenho fitas gravadas com depoimento de professores de escola pública, professores da universidade, alguns alunos, assim, que eu perguntava o que eles achavam da educação e tal. E a partir disso, assim, eu fui escrevendo a letra, assim, um pouco do que eu achava, um pouco do que eu lia, saca, do que eu via e um pouco dessa galera. Só que as fitas gravadas, a ideia era, não ia ter refrão, ia ter várias vozes dando vários depoimentos. E eu não consegui, porque deu muito trampo, ia ser muito trampo eu tirar o áudio, saca, da fitinha. E aí eu acabei baixando no YouTube, pegando depoimento de senadores e pessoas, né, que trabalham no ensino público e tal. E do Paulo Freire, que eu acho que representa muito, muito o que eu queria passar, porque Paulo Freire, eu li dois livros dele, me identifiquei pra caralho, mais do que o que as pessoas falavam. Então eu acabei, acho que Pensamento Próprio é uma letra que o próximo disco, ela vai ter um pouco disso, do Pensamento Próprio, coisa mais crítica mesmo, assim, uma coisa mais que sai da minha mente, assim, não uma história que eu relato, tá ligado? Se você pegar Sentimento Reflexo, é uma letra que eu mais interpreto, porque foi um amigo meu que na época era noiado e tal, escreveu e falou, velho, escrevi isso aqui, você tá afim de rimar? Quando eu ouvi, eu falei, caralho, porra, do caralho essa letra aqui e tal, vamos ver o que eu posso fazer em cima e tal. Aí acabei interpretando, mexendo algumas coisas, assim, também. E o Caminho da Resistência, cara, porra, a produção dela foi muito foda, assim, que eu comecei ela meia-noite, e parei exatamente 6 da manhã, assim, fui escrevendo cada frase, falei, caralho, quando minha mãe acordou e meu irmão acordou, tipo, falei, cara, quero ler uma letra pra vocês, tá ligado? Aí eu, puf, cantei, velho, meu irmão, saiu lágrima do meu irmão, no olho do meu irmão, falou, cara, essa letra é forte pra caralho, porque é uma parada muito real do bairro, assim, saca? Aqui no bairro, tipo, essa música é o que liga, assim, o nome do disco era O Caminho da Resistência. Só que aí com essa coisa mais moderna, assim, né, cara, a gente acabou colocando o Chapecruz também, que tem muita coisa a ver, assim. E eu acho que eu imaginei que essa, o Chapecruz ia ser muito mais contemporâneo, assim, muito mais moderno essa a parada. E eu quero levar essa expressão pra galera entender também, assim. E aí, pô, o Caminho da Resistência, acabei gravando 2 faixas por eu gostar da música em si. Mas apesar de eu não tocar ela no show, porque eu acho uma música mais pra baixo, assim, eu gosto do show muito mais pra cima, a galera caindo junto e tal. Acaba que eu nem faço show com ela, só, por incrível que pareça, assim, eu só toco com ela no bairro aqui mesmo, que é uma espécie de hino, que a galera quer ouvir o trampo, quer ouvir a coisa mais local mesmo. E cantei lá em Uberlândia, no Goma, porque os caras pediram mais um e eu... Porra, vou cantar essa aí. Acabei cantando ela, ainda errando pra caralho, porque eu não ensaio, né, direito ela. Foco mais nas outras. E é isso, cara, assim, é a produção, ela, a criação, essa coisa, acho que tem essa mistura de tudo, cara. De cada pedacinho ali, vamos construindo. Porque o discurso do rap tem muito isso também, né, cara? Tipo, você. Não adianta você ser comédia, né, velho? Você falar uma parada no disco, no show, e no dia a dia não ser aquilo lá. Então, e ao mesmo tempo também o público tem que interpretar algumas coisas, assim. Não dá pra gente ouvir que hoje eu sou ladrão, artigo 157, e achar que o cara que tá cantando é ladrão, né? Que às vezes não é, é totalmente diferente. É outra mensagem, é outra ideia. Firmeza, man. Valeu demais. Satisfação total tá fazendo mais uma vez esse encontro aí, registrando essas ideias boas. Vamos de som então pra coroar aqui, Compacto Rec, linha dura. Quem quiser, quem curtir o som, só baixar compactorec.wordpress.com. É isso aí, bora de som, Independência ou Marte, escute diferente aí, vamos que vamos. Educação tem que voltar a considerar o seu objetivo principal, o desenvolvimento do ser humano em seus múltiplos aspectos, para que ele desenvolva todo o seu potencial. A escola não é um núcleo isolado de acontecências, de acontecimentos. E a gente quer uma escola mais ativa, onde o aluno não seja tão passivo. Quando eu tava na escola, aprendi menos que sei hoje. Fui obrigado a estudar, ouvir os professores. Nenhum me ensinou a questionar, dialogar. Fui crescendo como todos, estudando pra passar. Passar pra onde? Passar pra quê? Pra ser um bom funcionário, ser a alegria da minha mãe, um capacho do Estado. Assim segue o tema, o bagulho é tradição, uma instituição servindo para manipulação. Eu estudava ensino religioso, via Jesus de pele clara, olho azul e cabelo loiro. Agora sei, é uma comédia, uma mentira da primeira, quarta série. Eu estudava no Adventista, aí eu fui pra escola pública. Aula de química, o corpo tá na sala, a mente tá na rua, no futebol, no X bagunça, na sorveteria. Pensava no baseado com os parceiros na esquina. Tem grande diferença entre escola e educação. O que tá rolando é um processo de repetição. Você vira irmão, um robozinho do capitalismo. Também tem professor que é vítima de tudo isso. Mas pensa que é o PAN, o dono do saber. Quem sabe, sabe que não sabe nada, consegue me entender? Ou vai dizer que eu tô errado? Vai continuar assim ou me chamar para um diálogo? O fato é que o Brasil é assim, esse é o nosso fim. Pra mim, Cabral é um canalha, herói de verdade é zumbi. Por que ninguém sabe as histórias afro-brasileiras? Por que ninguém sabe quem foi zumbi? Qual é a prioridade nossa? Como é que a gente melhora a escola brasileira? Será que a educação é prioridade realmente no nosso país? Ter garantido acesso não resolveu o nosso problema da qualidade em nenhuma das modalidades e níveis de ensino. Temos que enfrentar esse problema, hein? Nenhum estado conseguiu atingir o mínimo de 50% de aprendizagem dos nossos alunos. E assim vai crescendo uma pá de surdo e mudo. Cadáver ambulante perambulando nesse mundo. Sem rumo, sem vida, sem crítica, sem glória. Não faz nenhuma história, apenas registra história. E bate palma pro sucesso do patrão. Pega seu kit, uma vassoura e pano de chão. Carrega logo esse cimento e não reclama. A vida é assim mesmo, lugar de preto é na lama. Não dá, não quero, não concordo com o roteiro, sua

tem condição de ser o futuro médico, futuro advogado, periférico, favelado, na luta, na fé, chegaremos lado a lado. Na força do trabalho, sem pensamentos vagos, o vazio te deixa trancado. Retrato falado, com o rosto todo ensanguentado, vira noticiário. Não depende de ninguém, faça sua correria. Você é a solução e não um problema. Sendo assim, trilhamos juntos o caminho da resistência. Resistência. Mais uma noite em claro, mais um pedaço de pão que foi negado, mais um que no canavial está com o braço amputado, mais um brasileiro que nasceu miserável, filho da luta. Sua vida tá na mão dos poderosos que ainda promovem a ditadura. Eu sei que a chama da paz está dentro de você que agora me escuta. Esse rapper guerreiro cujo vulga é linha dura. A nossa rua é escura, o nosso caminho tem muito espinho, mas juntos somos fortes. Somos o exército palmarino, rei, rei, rei. Você, neguinho, pretinho, mulato, discriminado, erga a cabeça sendo pavio. Com flechas, foice, suor e sangue, muita luta e resistência. Foi você que construiu o Brasil. Se a nossa quebrada é violenta, vamos mudar, porque nós somos a solução e não o problema. Que Deus ilumine o meu, o seu, o nosso caminho da resistência. Resistência. Independência ou morte. Programa Independência ou Marte, é isso aí, sendo produzido por todo o Brasil. Hoje com trechos de áudio produzidos em Cuiabá, por Jovem Palerose. Também ali com o Alisson representando, mandando a cobertura do festival Festiválvula de Franca. E eu, Felipe Silva, fazendo uma produção rápida aqui, diretamente de Recife, onde estou trazendo aí algumas novidades e informações da Feira Música Brasil. Um dos maiores eventos aí de negócios, né, que acontece da música brasileira durante todo o ano. Bom, a cobertura aqui de Recife vai ser bem simplificada, né? Para quem vem acompanhando aí a nossa saga pelos festivais, vem recebendo os materiais que a gente vem procurando gravar ao vivo, no formato de bootlegs e entrevistas. E aí aqui na feira eu fiz um rápido recorte pra gente com CDs que a gente recebeu das bandas enquanto trabalhava ali no stand do circuito Fora do Eixo. Então eu fiz um bloco mais fechado aí no rock e depois a gente vai dar um passeio por algumas novas sonoridades brasileiras que a gente recebeu por lá. A gente começa então conferindo o som da banda Plástico Lunar com a faixa Coleção de Viagens Espaciais. Na sequência tem Estrombólica com a música Lagartixas. Vamos ouvir também o Alarde com 880. E a gente fecha com a banda carioca Estereológica com a faixa A Valsa e o Caos. Daqui a pouco a gente volta aí para conferir mais alguns sons que ganhamos aqui na Feira da Música, na Feira Música Brasil, que aconteceu em Recife neste fim de semana. Independência ou Marte, escute diferente. Coleção de viagens espaciais, refletar.

se vai chorar, saca o rosto em mim. Seu comedor é uma mulher. E não me culpe se eu amanhecer. Meu ombro não estiver mais aqui pra esconder o seu choro em mim. Seu comedor é uma via sem fim. Continuando, né, a parte do programa que está sendo produzida aqui em Recife, com alguns registros da Feira Música Brasil, um dos maiores importantes aí de negócios e política para a música brasileira. O evento aconteceu neste último fim de semana aqui em Recife. Eu, Felipe Silva, estou fazendo aqui uma rápida produção para levar para vocês um pouco do que escutamos por aqui e já voltando aí para São Carlos para continuar as atividades pelo interior paulista. Nesse segundo bloco aí, com sons coletados aqui em Recife, então a gente confere um pouco de coisas de sonoridades mais brasileiras, flats maiores aí com as nossas sonoridades regionais, começando com uma produção da galera do coletivo de DJs Criolina, com a faixa Ups. Depois, lá do Ceará, a Dona Zefinha, com Zefinha Vai à Feira. E nesse bloco também tem Herbert Lucena, com a faixa Na Pisada Desse Coco. E a gente fecha com mais um som de Brasília, a galera do Galinha Caipira Completa. Vamos conferir com eles a faixa Nosso Som. Daqui a pouco a gente volta aí, então, Independência ou Marte, hoje com fragmentos sonoros de Franca, no interior de São Paulo, Cuiabá, Real City e também aqui de Recife. Uma grande miscelânea aí de experiências sonoras e culturais que vem acontecendo pelo Brasil. Eu aqui encerro a minha participação e nos conectamos novamente aí na próxima semana. Tchau! goiabeira lá no beco da poeira. Zé Pinga goiabeira lá no beco da poeira. Zé Pinga goiabeira lá no beco da poeira. Zé Pinga goiabeira lá no beco da poeira. Zé Pinga goiabeira lá no beco da poeira. Zé Pinga goiabeira lá no beco da poeira. Zé Pinga goiabeira lá no beco da poeira. Eu falei pra Tião, quero cantar com o. Ele me disse, isso é coisa de louco. Eu falei pra Tião, quero cantar com o. Eu falei pra Tião, quero cantar com o. Ele me disse, isso é coisa de louco. Eu falei pra Tião, quero cantar com o. Ele me disse, isso é coisa de louco. Também me disse que pra poder cantar com o, eu devia ser caboclo e viver no canavial. Isso é mentira, é inveja e é despeito. Pra cantar com o direito não precisa ser normal. Isso é mentira, é inveja e é despeito. Pra cantar com o direito não precisa ser normal. Eu falei pra Tião, quero cantar com o. Ele me disse, isso é coisa de louco. Eu falei pra Tião, quero cantar com o. É nesse coco que eu não me embaraço. Entro e saio do compasso no chiado do ganzar. O coco verdadeiro tem batida de pandeiro. Na pisada desse coco vou até o sol raiar. O coco verdadeiro tem batida de pandeiro. Na pisada desse coco vou até o sol raiar. Eu falei pra Tião, quero cantar coco. Ele me disse, isso é coisa de louco. Eu falei pra Tião, quero cantar coco. Ele me disse, isso é coisa de louco. Um coco bem marcado, machucado e bem pisado. Tem que ter sapateado no gingado e quebradinha. Vou martelando noite afora no terreiro. Na pisada desse coco eu vou até de manhãzinha. Vou martelando noite afora no terreiro. Na pisada desse coco eu vou até de manhãzinha. Eu canto coco porque gosto de cocada. Eu canto coco porque gosto de cantar. Quem canta seus males espanta. É melhor cantar do que chorar. Quem canta seus males espanta. É melhor cantar do que chorar. Eu falei pra Tião, quero cantar coco. Ele me disse, isso é coisa de louco. Eu falei pra Tião, quero cantar coco. Ele me disse, isso é coisa de louco. Também me disse que pra poder cantar coco eu vivia ser caboclo e viver no canavial. Isso é mentira, é inveja e é despeito. Pra cantar coco direito não precisa ser normal. Isso é mentira, é inveja e é despeito. Pra cantar coco direito não precisa ser normal. Eu falei pra Tião, quero cantar coco. Ele me disse, isso é coisa de louco. Eu falei pra Tião, quero cantar coco. É nesse coco que eu não me embaraço. Entre saio, saio do compasso no chiado do ganzar. O coco tem, tem batida de pandeiro. Na pisada desse coco eu vou até o sol raiar. O coco verdadeiro tem batida de pandeiro. Na pisada desse coco vou até o sol raiar. Mas eu falei pra Tião, quero cantar coco. Ele me disse, isso é coisa de louco. Eu falei pra Tião, quero cantar coco. Ele me disse, isso é coisa de louco. Um coco bem marcado, machucado e bem pisado. Tem que ter sapateado no gingado e quebradinha. Vou martelando noite afora no terreiro. E na pisada desse coco eu vou até de manhãzinha. Tô martelando noite afora no terreiro. E na pisada desse coco eu vou até de manhãzinha. Eu canto coco porque gosto de cocada. Eu canto coco porque gosto de cantar. Quem canta seus males espanta. É melhor cantar do que chorar. Quem canta seus males espanta. É melhor cantar do que chorar. Thank you. isso aí, Independência ou Marte de volta na área. Bom, a gente fez um panorama aí das nossas vivências, primeiro em Cuiabá e depois em Recife, né? Passando pela Feira Música Brasil agora. E voltamos então para São Paulo. Na verdade, nós não estamos aí, mas Alisson Tio, nosso novo parceiro, integrante de equipe, está. E foi ele que separou um material aqui pra gente. Diz que estava com bastante coisa acumulada aí, rock and roll, que é um pouco mais a praia dele. Ele selecionou e fez uma entrevista, na verdade, também com o pessoal do Projeto Paeiro, que ele viu tocar lá no festival Festiválvula, que aconteceu em Franca no último final de semana. Então, vamos conferir um bloco aí especial selecionado por ele, começando com a banda Acidentes, com a música Por Que Não Te Calas, uma banda aí de Mogi das Cruzes, com um som bem visceral, lançou nesse final de ano o segundo EP chamado Sem Ofensas, 6 faixas, lançado pelo selo Hold, lá também de Mogi. E eu acho que é legal falar, né, que a banda passou por várias mudanças de formação, e hoje em dia é um power trio, né, com o Felipe, voz e guitarra, Juliano no baixo e o Rafael na bateria. A gente escuta, como já disse, a faixa Por Que Não Te Calas. Segunda banda do bloco é o Detroit, banda que faz referência aí ao som mesmo da cidade, né, o som pesado de Detroit. E eles que vêm circulando por várias cidades do país, inclusive tocaram no Demo Sul também, lá que eu tive em Londrina. Eles chegam agora, na verdade, de lançar o segundo álbum, Shallow End, agora no segundo semestre, retratando um pouco dessas experiências, vivências, da circulação. E bem interessante o trabalho aí. A gente vai escutar a música Massacre em Chinatown. Terceiro som do bloco é do Projeto Trator, uma banda paulistana intitulada Super Noise, né, que formada pelos integrantes Paulo Thompson, que é guitarrista, que muda bastante, né, os tons da sua guitarra, afina ela alguns tons abaixo, e o Thiago Padilha, baterista, que não economiza na paulada também. Os caras lançaram recentemente o segundo CD, O Caldo Vai Azedar, que contou com a produção de Caio Monforte, e segundo o Alisson Tio aí, que trouxe as informações da banda, sem dúvida um dos melhores trabalhos já lançados por eles. Vamos escutar então a música Café Azedo. Para finalizar, a gente escuta uma música do Projeto Paeiro, banda lá de Franca, que já tem mais de 10 anos de formação. E eu acho que antes de falar sobre eles, é legal ouvir mesmo a própria impressão sobre eles. A banda que já teve vários momentos diferentes, agora volta com a formação original. E bem interessante aí, os caras tocaram no festival Festiválvula, como já disse. E esse som é um som novo, né? Pé na Roça. Acho que é legal também contemplar e agradecer o pessoal que colaborou para a realização desse bloco, além do Alisson Tio, né? É legal mandar um abraço para o Eduardo Berdu, do Projeto Paeiro, que passou os sons, e o Zóio, que também é do programa Intro, assim como o Alisson Tio, e ajudou a fazer as entrevistas aí. Então vamos se conectar com São Paulo aí, com a produção sonora que acontece no estado, a partir da seleção do Alisson Tio e tudo o que aconteceu nos últimos tempos por aí. Vamos de som aqui em Independência ou Marte, escute diferente. Esperando o tropeço de quem muito bem se equilibra. Saiba que é só terrores por você estar doente. Trocando pensas por poucas razões. fazendo promessas como se um milagre houvera ocorrido, trocando ofensas por poucas palavras, trocando ofensas por poucas palavras. Mil gargantas salvo dos pedaços que abandonou, duas sombras, mil Independência ou morte! Nós gravamos o single em 2006, foram as primeiras músicas do Palheiro. Mas a gente tem um problema com divulgação, assim, porque a gente sempre grava as coisas e a gente não faz circular muito, assim, sabe? De qualquer forma, eu tenho o MySpace e também o MySpace, né? Palheiro/MySpace.com. MySpace.com/projetopalheiro. MySpace, ó, www.myspace.com/projetopalheiro. Muito bem. Enfim, mas e aí a gente gravou esse ano também mais 5 músicas pra tentar ver se finalmente a gente faz um EP mesmo, com um encarte, falando, tentando juntar não só a música, mas a gente expressar um pouco a arte, assim, que a imagem que a banda quer passar. Tentando fazer uma divulgação mais. Tentando da fazer banda, um EP shows, de tal. Verdade, assim, distribuir em festival, essas coisas. A gente até começou a trabalhar com um produtor, né? Uma coisa que antes meio que era inimaginável, né, pra gente. Mas aí, por sorte, a gente tem um amigo de longa data, assim, do Thales, que tá trabalhando com isso lá em São Paulo, o Daniel Babão. E ele tá produzindo umas coisas lá e ele curtiu o nosso som e falou, vamos fazer. Aí a gente tá trabalhando 5 músicas com ele. A gente deve terminar essas músicas em janeiro, a mixagem e tal. Aí finalmente a gente, né, pensa em lançar um EP, 5 músicas, bonitinho. A gente não era muito de querer ir pra esse lado, assim, né? De fazer as coisas muito certinho e tal. A gente pensou muito em fazer umas coisas, sei lá, mais ao vivo e de jazz, assim. É, mas assim, pra tocar em festival, que como a gente faz som próprio desde 97, a gente meio que percebeu que sem um material bom de divulgação fica difícil tocar nos lugares, mandar pra cidades, né, grandes, assim. Então, e falar também que a própria banda tem meio que um festivalzinho, uma festinha, né? É, o que quer falar um pouco, assim, desse festival aí. Como é que vai rolar ainda outras edições aí? São vocês mesmos que organizam? Como é que é? Como é que é? Ah, isso é fruto... Acabou que foi fruto, assim, da desorganização de Franca, falta de espaço pra tocar. De fazer e falta de alguém pra fazer, assim. Os festivais geralmente fica panelinha. A gente tá montando a nossa panela, assim, você espera abrir a panela, arrebentar as tampas da panela pra chamar, assim, tá bem no início, assim. A gente começou há um ano atrás com uma festa, trouxe o bazar, uma iniciativa própria, assim, velhos fulanos e as novas cambalhotas, assim. É o mesmo pessoal que tá tocando há muito tempo, que tá fazendo coisas, assim, novas, assim. Independência ou morte! você abrasa. Deixa queimar, deixa brilhar. Eu vou fazer vigília pra te ver acordar. Eu vou fazer mandinga pra te ver levantar. Eu vou fazer pirula pra te ver decolar. Eu vou fazer macumba pra te ver. Isso aí, Independência Marte chegando ao final agora. Valeu geral, valeu todo mundo que ficou sintonizado aí, que escutou a gente. Programa costurado à distância, com experiências em Cuiabá, Recife e no interior de São Paulo. Aí, edição especial mais uma vez. Acessem independenciomarte.blogspot.com, que lá tá com um resumo do programa e ele na íntegra para baixar lá. É só clicar e baixar ou escutar no player que também está no site. Acessem também o myspace.com/IndieOurMars. Lá a gente atualiza principalmente com as datas da discotecagem radiofônica. E aproveitando, vamos falar um pouco dessa semana que vai acontecer. Nessa quarta-feira, dia 16, a gente faz um som aqui na semana do audiovisual, né, que está sendo realizado pelo Próxima Cena, um núcleo de audiovisual dentro do Espaço Cubo, que está realizando a semana. É a quarta semana do audiovisual. Tá rolando lá no MISC, Museu de Imagem e Som de Cuiabá. Então, com oficinas, mostras, várias coisas. A partir de quarta vão ter os eventos, né, os pacotinhos de seda. Então, é só conferir, chegar lá. Quem estiver aqui na área, quem estiver escutando em Cuiabá, só chegar na área. Discotecagem Radiofônica Independência ou Marte. E no sabadão, festa que promete, a festa da década, lá no Espaço Estúdio G, na Encruzilhada, na rua Carvalho de Mendonça, lá em Santos. E Independência ou Marte, mais a discotecagem da Flávia Durante e mais outros DJs convidados. Quem quiser mais informação, www.festamixtape.blogspot.com. Um abraço aí para todas as pessoas que estão realizando a festa, em especial a Cissa, grande amiga, parceira e tudo mais. Bom, valeu geral, fiquem sintonizados aí. Quem quiser mais informações, procure-nos na internet, estamos por aí. Forte abraço, semana que vem tem mais. Falou! Independência!